desesperado, quase morto de paixão. Meu amor brigou comigo, magoou meu coração. Ela estava nervosa, chorando me falou: vai embora, vai embora, o nosso amor terminou. Ui, ui, ui, ui. Que paixão sem fim. Não, não, não sei o que será. Estou